O trabalho de combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e munições feito pela Polícia Rodoviária Federal não dá tréguas a traficantes. Apesar de todas as investidas e tentativas, a polícia sempre age. No posto em Santa Terezinha de Itaipu, no quilômetro 714, um jovem de 27 anos foi flagrado com 19 quilos 290 gramas de maconha. A droga estava dividida em 23 tabletes em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Santos, São Paulo. Escondida em uma caixa de Xbox, a droga estava no bagageiro do veículo. O detido disse que levaria o entorpecente a Itararé, São Paulo, onde o mesmo mora. O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Foz do Iguaçu, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, podendo pegar até 10 anos de reclusão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.